este não era um concurso de beleza. É um concurso que procuramos trazer jovens a falar sobre a sua terra, sobre o mundo rural, sobre o vinho, e isso é o fundamental para o concurso. Tanto que no concurso nacional, a entrevista que é feita às candidatas vale 50%. Portanto, aquilo que elas nos vão dizer, e a Daniela teve essa vantagem em Pinhel o ano passado, de facto convenceu o júri que era e representava bem quer o seu concelho, quer iria representar bem o nosso país nesta perspectiva da promoção do mundo rural. Eu tive a oportunidade de estar no primeiro concurso, tive também a oportunidade de estar nestes 14 anos em muitos e muitos concursos da Rainha das Vindimas. Chegamos a ter 18 candidatas, 18 municípios a concorrer, o ano passado foram 12, e a evolução do concurso de facto tem sido enorme, tem sido muito grande. Eu hoje aqui fiquei com vontade de conhecer melhor o município de Tábua e as freguesias, com as descrições que ouvi, de facto são excepcionais.